Portal do Arrocha. Essa mata matou todas, hein? Enxergando o seu rosto no fundo do copo, toda noite eu tô bebendo, querendo te ver. Feito miragem, me confunde, me tirando o sono. Eu passo a noite acordado, querendo você. A luz da lua acanhada atrás da cortina, toda noite eu espiava a gente se amar. Depois que você foi embora, escureceu meu mundo. Até a lua me deixou e não quer mais. Não quer mais. Ai, ai, ai, ai, ai, como te chamando. Ai, ai, ai, ai, ai, acordo chorando. Vamos beber, vai. Vou bebendo todas as pingas do mundo. Vou enchendo um copo que não tem fundo. Já deve largar, não vejo saída, vem. Volta pra mim, mulher. Eu não vou parar de beber nunca na vida. Você tem que voltar, maledita. Tô enxergando o seu rosto no fundo do copo. Toda noite eu tô bebendo, querendo te ver. Feito miragem, me confunde, me tirando o sono. Eu passo a noite acordado, querendo você. A luz da lua acanhada atrás da cortina, toda noite eu espiava a gente se amar. Depois que você foi embora, escureceu meu mundo. Até a lua me deixou e não quer mais. E aí? Durmo te chamando. Acordo. Vamos beber toda a pinga, vai. Vamos beber, vai. Tô bebendo. Vou enchendo um copo que não tem fundo. Já tentei largar, não vejo saída. Já tentei largar.